bruxinhos aqui, se aconcheguem. Agora estamos conectados e somos um. Nessa pulsação, somos um. O que me move é love. O que me move é love. Ah. Nesse som mando um salve só pra quem ouve. Vem fazer um mundo novo. Ei, sem estampido de revólver, a violência se dissolve. Sem assunto super grave, vendo jet de uma ave. Censura, ninguém se atreve. Acabou a ideia nazi, o corpo fluindo bem leve. O papo flui assim suave. O que me move é love. Love. O que me move é love. Ah. Nesse som mando um salve só pra quem ouvir. Vem fazer um mundo novo. Vem. Chega de choro quando chove, que qualquer rio me lave. Pra ter um coro que comove, a dor da morte assim ser breve. E os contrários que se provem, só que esquenta, mas não ferve. Sem veneno na minha erva, viver só do melhor grupo. O que me move é love. O que me move é love. Nesse som mando um salve só pra quem ouve. Vem fazer um mundo novo. O tempo da vida no...